Foi, viu, gente? Ela contou que um dos seus maiores arrependimentos na vida foi ter posado nua em uma revista masculina aos 17 anos, a extinta Ele e Ela. Atualmente, com 65 anos, a atriz contou que aceitou porque precisava do dinheiro, já que era recém-chegada no Rio de Janeiro. Ela disse que foi um momento da carreira da qual não tem saudade, não foi confortável fazer, ainda mais porque ela tinha 17 anos de vida. Tinha acabado de sair de Minas Gerais, se mudado para o Rio de Janeiro. Ela morava em um kitnet em Copacabana, bem simples, e ganhava um salário mais ou menos. Ela começou a ficar sem dinheiro para pagar o aluguel e aí chegou a proposta da revista. O cachê era razoável e dava para pagar 5 meses de depósito. Já que ela não tinha fiador e ainda sobrava um pouquinho, ela disse que chegou a posar nua por isso. Miriam Rios também relembrou que Roberto Carlos, com quem iria se casar pouco tempo depois, comprou todos os exemplares nas bancas de jornal. Ele comprou também os negativos das fotos que pertenciam à editora Block, revelou ela. Apesar dos anos que se passaram, a atriz revelou que ainda sofre críticas por conta do ensaio. Olha só a situação, né, que Miriam Rios passou quando tinha 17 anos. E a gente continua por aqui com muito mais músicas para você. Vamos ouvir? Garota de Ipanema, cantada por Roberto Carlos. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor.

trabalho, a minha chefe quer falar comigo. Olho para ela e ela pressente que há qualquer perigo. O perigo está no seu perfume que é igual ao dela. Só depois que abraço e beijo a chefe eu olho e não é ela. À noite ligo a televisão pra ver se esqueço dela. O que fazer se a moça do telejornal pra mim é ela? Vou pro quarto e eis que em minha cama ela sorri tão bela. Não sei se é ilusão, mas por que não dormir nos braços dela? Obsessão, não, não, obsessão. Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração. Obsessão, não, não, obsessão. Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração. Obsessão, não, não, obsessão. Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração. Obsessão. Clube do Rei, a melhor seleção do seu final de semana, com o Rei Roberto Carlos. Tem mais sucessos do Rei Roberto Carlos aqui pra você logo após o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Intervalo. Voltamos já com o Clube do Rei. Clube do Rei. Supermercado Silveira informa a hora certa. 7:11. Rádio Iumas. Eita, que o calor tá demais! E o Festival de Verão Audiolar vai te ajudar a acabar com esse calor. Aproveite as melhores ofertas para se refrescar e curtir o dia com conforto e diversão. Promoções imperdíveis! Olha só! Ventilador Britânia por apenas 6 parcelinhas de R$52,50 no Carnê dos Sonhos. Climatizador Ultra Ar em 12 vezes de R$203 no Carnê dos Sonhos Audiolar. E tem muito mais. Todas as nossas piscinas em 10 vezes sem juros no cartão. E na compra de uma piscina, você leva de graça um flutuador Mor. Tudo que você precisa tem aqui na Audiolar. Venha aproveitar. O alô, Passagem Franca! O alô, Brasil! Olá, Brasil! Olha, gente, a máquina de vendas, o Mix Dois Irmãos, essa semana tá rasgando o preço pra você. É, gente, rasgando o preço mesmo. Gente, tem arroz, pacote 5 quilos, só R$22,99. Tem feijão carioca, R$5,99 pra você. O Mix Dois Irmãos, café puro, R$8,99. Açúcar, R$3,75. Leite em pó Sol, R$6,99. Gente, ovos brancos, 30 unidades, R$11,99. O quê? Nem eu tô acreditando. O quê? É só enquanto não estoque, hein? Rapaz! Tem fécula de mandioca, R$4,99 pra você. É aqui no Mix Dois Irmãos, hein? Biscoitos Creme Cracker, R$3,49. Desinfetante 1 litro, R$2,99. Creme de leite, R$2,99. Olha o leite, Ninho, R$14,99. Papel higiênico com 4 rolos, R$2,49. É isso mesmo, galera. O lugar certo pra você encher o carrinho é o Mix Dois Irmãos, hein? A referência em preços baixos. localizado no centro da cidade, ao lado do Armazém Paraíba. Vem pra cá aproveitar. Vem comprar com economia na máquina de vendas. Promoção pra você. É Mix. Dois irmãos. Dois irmãos. Vem pra cá. Vem pra cá. Tecnologia, qualidade e segurança, profissionalismo, rapidez e confiança. Laboratório Exato pode oferecer. Cuida de sua saúde pensando em você. Exato, seu laboratório de confiança. Laboratório Exato, seu parceiro, seu amigo. O Laboratório Exato, 14 anos no mercado, vem agora prestar seus serviços aqui na cidade de Passagem Franca com a mesma metodologia, exatidão e compromisso de sempre, mantendo a qualidade que nos faz referência na região, com equipamentos de última geração, equipe técnica treinada e bem avaliada, conseguindo por 6 anos consecutivos uma avaliação excelente no PNC. Aqui, Programa Nacional de Controle de Qualidade. Avenida Siqueira Campos, Centro. Laboratório Exato. Compromisso com você. Exatidão com seu exame. Alô, você. Tá precisando de dinheiro rápido, fácil e sem burocracia? Venha para a Open Credit e saia do aperto. Trabalhamos com todos os bancos, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BMG, Pan-Americano e Bradesco. Fazendo seu empréstimo, você vai receber o valor de até R$23 mil. Para quem recebe um benefício e para quem recebe 2 benefícios, o valor é de até R$46 mil. E atenção, você que está negativado, não se preocupe, pois compramos dívidas de outros bancos, renegociamos e fazemos a renovação do seu empréstimo. Venha nos visitar. Estamos localizados na Rua do Sol, Centro, número 168, Passagem Franca, Maranhão. Telefones de contato 984-50-9454 ou 984-27-3311. Open Credit. Dinheiro fácil, rápido e sem burocracia. Organização Silvia Murada. Quer abastecer com qualidade, conforto e segurança? Venha para o Posto Farias. Temos combustível de qualidade, trazendo mais segurança e comodidade ao seu veículo. Aceitamos cartões de crédito e débito. Venha abastecer o seu veículo no lugar certo. Posto Farias, em Passagem Franca. Atenção Passagem Franca e toda a região. Acabou de chegar na farmácia Oliveira no centro o Vida Forte. Para você que se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome o Vida Forte, que atua no controle de fraqueza no corpo, anemia e lhe dar energia, lhe fortalecendo da cabeça aos pés. Vida Forte combate estresse, cãibras, alivia dores no corpo e diminui o colesterol. Se você está desanimado, se sentindo nervoso e sem disposição, Vida Forte previne gripe, resfriado, age no combate da insônia, dormência no corpo e é amigo do coração. Você que tem problemas de esquecimento e quer reativar sua memória, tome Vida Forte. Ele combate cansaço no corpo e na mente, fortalece os nervos, os músculos e os ossos, evita osteoporose e derrame cerebral. Mas atenção, o Vida Forte em Passagem Franca você só encontra na farmácia Oliveira, no centro. Vida Forte, o fortificante do trabalhador. Atenção Passagem Franca e região. O supermercado Compre Bem conta com correspondente bancário Bradesco Expresso, onde você pode pagar seus boletos, além de outros serviços como pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS, abertura de conta, pagamento de energia e recarga de celular de qualquer operadora. Supermercado Compre Bem. Estamos localizados na Rua do Sol, 212, Centro. Organização Edivaldo do Lula. FM. Estamos de volta com o Clube do Rei. Apresentação, Elaine Dias. Estamos de volta com o especial do Rei Roberto Carlos. Agora a gente canta com o Rei Roberto, Índia. Índia,

é fuerte, Lady Laura. Hazme dormir, Lady Laura. Um beijo outra vez, Lady Laura. Tantas vezes me siento perdido durante la noche.